Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um boletim de notícia áudio. Os destaques da semana. Desativados cerca de 30 mil funcionários fantasmas do aparelho do Estado. Renamo desapontada com nomeação de 3 oficiais das FADM. Ataques extremistas em Cabo Delgado não param. Governo desmete sobre o suposto assalto da China ao mar moçambicano e proposta determina mais direitos e regalias para juízes conselheiros. O Estado moçambicano gastou cerca de 250 milhões de dólares com o pagamento de 30 mil funcionários fantasmas durante os anos 2015 e 2017, segundo anunciou a ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namachulua. Alguns destes salários eram ainda pagos às pessoas falecidas ou ainda que nunca trabalharam no Estado, como parte de um esquema que beneficiava fraudulentamente responsáveis da função pública. O governante reconheceu a persistência de corrupção no aparelho do Estado como destaque para as áreas de obras públicas, assim como no processo de admissão de novo pessoal e prometeu o reforço de medidas para combater a prática. Só este ano, 142 funcionários e agentes de Estado foram expulsos durante o primeiro semestre, em resultado de 762 processos disciplinares instaurados por atos de corrupção. O maior partido da oposição em Moçambique, Renamo, está desapontada com as nomeações de 3 oficiais do partido para cargos de direção no Exército, considerando que o memorando de entendimento assinado no dia 6 de agosto entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder interino de Renamo, Ossuf Mahamat, prevê a indicação de 14 oficiais. Os 3 oficiais que deverão ocupar as funções de Diretor do Departamento de Informações Militares, Diretor do Departamento de Operações e Diretor do Departamento de Comunicações foram nomeados interinamente, algo que a Renamo contesta, alegando que é uma forma que não está prevista no memorando. Entretanto, em reação, na quinta-feira, durante a tomada de posse dos 3 oficiais, o Ministro da Defesa Nacional, Atanásio Mutumuki, disse que o acordo entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o falecido líder de Renamo, Afonso Lhecama, previa apenas a indicação de 3 oficiais para cargos de direção do Exército, chamando a invenção às alegações de Renamo, segundo as quais havia 14 vagas para os oficiais do partido. Em relação à nomeação interina, o governante disse ser muito normal, argumentando que ser interino não significa não ser oficial. Em Cabo Delgado, continuam os ataques dos homens armados desconhecidos, com centenas de deslocados sendo vistos na quinta-feira a entrar na Vila de Palma, à procura de refúgio, após um ataque extremista ocorrido a cerca de 7 km da vila, concretamente da aldeia de Moambo, ter ocorrido, onde quarta-feira os insurgentes incendiaram 100 casas sem causar vítimas humanas. Em outro ataque registado às 10 horas de terça-feira, a aldeia denominada Nyayandele, distrito de Palma, os insurgentes, além de assassinar 3 pessoas, incendiaram 15 casas construídas de material local, reportou o Mediafax. Segundo escreve Carta de Moçambique, os insurgentes já não assaltam apenas aldeias, atacam nas machambas e residências isoladas, em pleno dia, plantando um clima de insegurança. Na segunda-feira, na zona de Macanga, perto do rio Ruvuma, surpreenderam 3 jovens que cortavam estaca e lenha para o seu sustento. Quando os jovens notaram a aproximação de um grupo de desconhecidos, puseram-se em fuga. Um deles foi abatido e decapitado. Entretanto, as forças de defesa e segurança que operam em Palma capturaram na manhã de quarta-feira na aldeia de Malamba 8 homens que alegadamente pertenciam a um grupo de insurgentes em Cabo Delgado. Na altura, sua captura, os 8 homens com idades que variam de 18 a 40 anos, residentes no bairro Incularino, estavam munidos de katana, flechas e zagaias. O Tribunal Distrital de Pemba, em Cabo Delgado, concluiu na terça-feira os interrogatórios que vinham conduzindo contra 189 arguídos acusados de pertencerem a um grupo que protagoniza os ataques. Um dos arguídos, por sinal, ex-agente da polícia, considerado peça-chave para o estabelecimento do caso, supostamente por ser um dos instrutores dos treinos militares do grupo armado, negou as acusações e denunciou torturas a que foi submetido pelas Forças da Defesa e Segurança. Outro réu ouvido no último dia foi o jovem de nacionalidade tanzaniana, que também negou o envolvimento nos ataques. O juiz da causa marcou a próxima audição para 19 de dezembro. O jornal O País revelou esta semana que no dia 16 de outubro, enquanto os moçambicanos aguardavam pelos resultados das eleições autárquicas realizadas no dia 10, o presidente do Conselho Constitucional submetia uma proposta de lei que, a ser aprovada pela Assembleia da República, deverá aumentar os direitos e regalias dos juízes conselheiros, nomeadamente residência condigna, devidamente mobilada, afeta pelo Estado e, na sua falta, subsídio de renda de casa, viatura de afetação pessoal, além da viatura protocolar, seguro de vida e incapacidade, subsídio de férias correspondente ao seu salário base, subsídio de instalação no início do mandato, subsídio de exclusividade e de risco, subsídio de compensação quando resida em casa própria. Se antes era apenas médica, assistência gratuita passa a incluir a medicamentosa, beneficiando, para além do juiz conselheiro, o seu cônjuge, os filhos menores e outros dependentes. O mesmo poderá vir a acontecer com o direito ao passaporte diplomático que, para além de beneficiar apenas o juiz conselheiro e o seu cônjuge, passará a incluir filhos menores e incapazes. O documento propõe ainda que a data em que completar 2 anos e meio, 7 e 12 anos de serviço efetivo, o juiz conselheiro recebe um aumento salarial especial e correspondente a 20% de vencimento ilíquido. Além deste regime especial de aumento salarial, juízes do Conselho Constitucional têm o direito a aumentos fixados para a função pública. Eles pedem ainda que o juiz conselheiro que tenha exercido funções pelo menos um mandato e o termo de mandato não resulte por motivos disciplinares ou criminais, tenha direito à totalidade de vencimento e os seus subsídios atualizados, viatura para uso pessoal de 5 em 5 anos pago pelo Estado e uma pensão de sobrevivência correspondente a todo um vencimento base e que tenha direito o cônjuge e herdeiros sobrevivos. Sobre a notícia da Carta de Moçambique que reproduzimos na semana passada, indicando que mais de 100 embarcações chinesas estavam a caminho de Moçambique, o Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas disse que a informação não constitui a verdade. Agostinho Mondiane disse igualmente que não é só a China que está a pescar no país. Citou Portugal, Espanha, França, África do Sul, Maurícias, Seychelles, Namíbia e outros. Ele revelou que vários operadores moçambicanos pescam de forma ilegal, saindo assim em defesa da China, que era aparentemente acusada de ser a única que praticava o ato. Esta foi mais uma edição do Noticial. Fique ligado aos nossos canais Telegram, WhatsApp e dê um like à página do Noticial do Facebook, que receberá mais notícias semanalmente. Fique atento à próxima edição.